Seja bem-vindo ao meu mundo, um mundo limpo, mas ao mesmo tempo também sujo. Mas eu já tô pronto pra enfrentar. E você? Você já tá pronto pra enfrentar essa sujeira? Vamos aí, vem com nós. Aí, pense antes de agir. Não age em vão, quem se julga perfeito está longe da perfeição. Não desista, faça acontecer. Nenhum sonho é alto o bastante pra ser maior que você. Eles tentaram por correntes e você as quebrou. Tentaram escravizar mentes e você as libertou. Machucaram nossa gente, mas já cicatrizamos. Tentaram se pôr à frente e eles ultrapassamos. Isso daqui não é circo, então para de palhaçada. A raiz tá ferida, mas nunca será cortada. Cada pauta é meu lar, faço do rap a residência. MCs não são inocentes, nascem, perdem inocência. Compondo minha alma, cada linha das canções, chicotes vão estralar até pra cima dos leões. Sabe qual é um dos motivos pra nunca evoluirmos? É que queremos a paz, mas com a guerra contribuímos. Aprenda a levantar a cabeça, não desista. Não tem que dar valor ao que se perde, sim ao que conquista. Infelizmente, tenho que dar uma afirmativa. Religião virou instituição lucrativa. Vivemos em um cotidiano violento, a guerra não tá de Chico, mas tamo em um mundo sangrento, rodeado de tristeza que atingirão os seus. A cidade é um inferno e somos demônios que clama a Deus. Se liberte, saia do vício. Sou um MC e nunca deixarei tu se jogar de um precipício. Então deixa dessa de despedida. Querer a morte é ser covarde para não enfrentar a vida. Eu sei que vocês precisam de um conselho. E se tem alguém para te motivar, é só se olhar no espelho. Encontrei forças para sair dos destroços. Sei que sou grande o suficiente para ser melhor do que eu posso. E você também é. Mas eu não posso fazer uma pessoa acreditar naquilo que ela não quer. Não é questão de ignorância e sim de preconceito. Porque no filme de Cristo não tem nenhum preto, infelizmente. É assim, meus manos, como vamos cobrar algo se nosso potencial ignoramos? Eu nunca irei ignorar meu potencial. E pra vocês eu mostro agora a cada instrumental.